Bom dia, sou o Teroni, no comando da Rádio Geografia, aqui no programa Bom Dia. Começando Bom Dia com Cripta, banda Cripta. Bom dia, com a previsão do tempo, as notícias do mundo e do Brasil, um giro pelo mundo, o cinema, o guias e fora de série. Com o Rock. Tempo. Agora, a previsão do tempo. Previsão do tempo para essa quarta-feira. Região Sul. Tempo instável, com chuva, a qualquer hora do dia, na região central e norte do Paraná. Nas outras áreas do estado, no oeste, Planalto Norte e litoral catarinense, maior nebulosidade, mas sem chuva. Nas outras áreas de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul, o sol predomina, sem chuva. Região Sudeste. Quarta-feira de tempo instável em toda a região sudeste. Pode chover mais forte no sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro. Região Centro-Oeste. Quarta-feira de tempo instável em toda a região centro-oeste. Chove a qualquer hora do dia. Região Nordeste. Quarta-feira de tempo instável com chuva no oeste baiano, sul do Piauí e em todo o estado do Maranhão. Nas outras áreas da região nordeste não chove. Sol entre nuvens. Região Norte. Quarta-feira de tempo instável, com chuva em toda a região norte. Pode chover mais forte no Acre e no Amapá. Você ouviu a previsão do tempo. Sete horas. horas e 7 minutos. O melhor do rock está aqui. Rock. Você está ouvindo? Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente quarta-feira a você. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022 e eu sou o Marcos Vinícius, começando aqui a primeira edição de hoje do seu Fique Por Dentro. São as principais notícias do dia. A Executiva Nacional do Podemos divulgou em nota que autorizou as discussões com o Cidadania para a formação de federação nas eleições de 2022. As federações partidárias são equiparadas a partidos políticos, podendo, inclusive, celebrar coligações majoritárias com outros partidos, mas não as siglas integrantes de forma isolada. A lei prevê que todas as questões de fidelidade partidária que se aplicam a um partido se aplicam também à federação. Isso significa que, se um parlamentar deixar um partido que integra uma federação, ele estará sujeito às regras de fidelidade partidária que se aplicam a um partido político qualquer. As informações são da Reuters. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 15 minutos. O melhor do rock está aqui. You say you wanna know me, want me to open up. You'd like to see inside me, taste the contents of the cup. I'm gonna give you a chance to open me up and see. Just step around behind me and take this ivory key. Do you see the keyhole in the back of my head? Put the key in gently, like a lover in bed. My darling, open up that little door. See the silver box there, wonder what it's got in store. There's a box in my head and inside is a box, and that box has another box within. There's a box in my skull, the skull is a box, and there's room for us both. Skull. Is the glass half empty? Is the skull half full? Watch out for the mousetrap. Careful of the hooks. Pull the box out carefully. Hold your breath and look. Is it a disappointment to find another? Don't you give up easily, you'll have to pick the lock. Open up enigmas, you'll find mysteries. There you'll find me, when you reach eternity. Cause there's a box in my head and inside there's a box. And that box has another box with it. Rock! Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente quarta-feira a você. Hoje, 2 de fevereiro, ano 2022. Aqui, mais uma edição do seu Fique Por Dentro, a segunda de hoje, começando. Além dos problemas com excesso de pacientes, cansaço e desgaste dos profissionais de saúde, a pandemia trouxe aos hospitais e postos de saúde preocupações com o descarte de toneladas de resíduos usados nos atendimentos de pacientes e que viram lixo. De acordo com o relatório divulgado nessa última terça pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, a crise sanitária aumentou a pressão sobre os sistemas de gerenciamento de resíduos de saúde em todo o mundo e já representa uma ameaça à saúde pública e ambiental. Antes da pandemia, pelo menos 30% das unidades de saúde do mundo, sendo 60% nos países mais pobres, já não tinham capacidade de lidar com a carga de resíduos aumentada nos últimos 2 anos. O relatório levou em consideração as cerca de 87 mil toneladas de EPI, equipamentos de proteção individual, que foram enviados entre março e novembro de 2021 aos países por meio de iniciativa de emergência da ONU. As informações são do portal G1. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. Sete horas e 18 minutos. O melhor do rock está aqui. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from the set you free and brought you to me, babe. What set you free? I leave you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Café com Rock. Siga Geografia Rock no Twitter. @GeografiaRock. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente quarta-feira para você. Hoje, 2 de fevereiro, ano 2022. A terceira edição do seu Fique por Dentro tá no ar. O governo de Jair Bolsonaro terá uma reforma ministerial em abril, prazo estabelecido para que eventuais candidatos se desincompatibilizem de cargos públicos e possam disputar eleições. No governo Bolsonaro, a dança das cadeiras deve envolver 12 dos 23 ministros de Estado que disputarão cargos na Câmara e no Senado e governos estaduais. No fim do ano passado, o R7 Planalto apurou que ao menos 11 ministros deixariam os cargos. Em janeiro, mais um ministro confirmou a interlocutores que deve sair e o próprio Bolsonaro falou que as mudanças devem atingir 12 pastas. Interlocutores do presidente confirmaram à reportagem que o objetivo de Bolsonaro é privilegiar os quadros técnicos em detrimento de indicações políticas, ao menos em duas pastas, a infraestrutura e a saúde. As informações são do portal R7. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. Geografia Rock. Apoie Geografia Rock. Esta web rádio é independente. Se você quiser contribuir financeiramente, doe. Quanto mais colaborações, mais a Rádio Geografia Rock pode ficar no ar com uma programação diferenciada e voltada totalmente para a geografia. No site da rádio geografiarock.webradiosite.com tem meu Pix. Obrigado. Geografia Rock. Sete horas e 26 minutos. O melhor do rock está aqui. On the street where you live, girls talk about their social lives. They made a lipstick, plastic and all your life, all your best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes, what was going around your head. Oh, she's a little Café com Rock. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente quarta-feira para você. Hoje, 2 de fevereiro, ano 2022, e a sua quarta edição do Fique por Dentro já está no ar. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, poderá bloquear a partir desse mês o benefício de quem estiver com prazo para fazer a prova de vida vencido. O novo calendário prevê bloqueios em fevereiro para aqueles que não fizeram o procedimento com vencimento até dezembro de 2020. Para quem deixar de realizar a prova de vida vencida de janeiro a dezembro de 2021, os valores poderão ser retidos de março a junho desse ano. Para os demais aposentados e pensionistas, começou a valer em 2022 a prova de vida no mês do aniversário. O bloqueio para esse grupo, caso deixe de fazer o procedimento, começará a partir de julho. A obrigatoriedade da medida estava suspensa por causa da pandemia de coronavírus e foi retomada por alguns períodos do ano passado. As informações são do Portal G1. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 7:31. Som novo na Geografia Rock. Lançamento. Rock está aqui. Atoy. Geografia Rock. Esta web rádio é independente. Se você quiser contribuir financeiramente, doe. Quanto mais colaborações, mais a Rádio Geografia Rock pode ficar no ar com uma programação diferenciada e voltada totalmente para a geografia. No site da rádio geografiarock.webradiosite.com tem meu Pix. Obrigado. Geografia Rock. Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta? Você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. Segundo investigadores da ONU, o golpe militar em Myanmar, que aconteceu há cerca de um ano, pode ter causado mais de 1000 mortes em circunstâncias que seriam classificadas como crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. De acordo com Nicolas Kuzman, responsável pelo mecanismo de investigação da ONU, as forças de segurança detiveram milhares de civis em circunstâncias que incluem alegações de detenção arbitrária, tortura, violência sexual e até homicídio sob custódia. A justiça internacional tem uma memória muito longa e um dia, os autores dos mais graves crimes internacionais cometidos em Myanmar terão que ser responsabilizados. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, incluiu, no início dessa semana, mais 11 países e territórios na sua lista vermelha de viagens. Os turistas estão desaconselhados a viajar para Brasil, México, Singapura, Kosovo, Equador, Paraguai, Filipinas, Guiana Francesa, Moldávia, Anguinas. A distância segura. De acordo com as autoridades de Paris, a obrigação de usar máscaras ao ar livre é uma medida inapropriada para o respeito da liberdade individual. Você ouviu o Giro pelo Mundo. Sete horas e 38 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Café com Rock. tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. Rock! Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta? Você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, visitou a Ucrânia nesta terça-feira num esforço diplomático para tentar impedir um possível conflito entre Rússia e Ucrânia. Boris reuniu-se com o presidente Volodymyr Zelensky. Johnson também pediu a Vladimir Putin para recuar e dialogar para encontrar uma resolução diplomática e evitar mais derramamento de sangue. Segundo Johnson, é direito de cada ucraniano determinar como será governado. Como amigo e parceiro democrático, o Reino Unido continuará defendendo a soberania da Ucrânia diante daqueles que procuram destruí-la. De acordo com a imprensa norte-americana, uma vacina contra a Covid-19 para menores de 5 anos estará disponível até o final do mês de fevereiro. A Pfizer e a BioNTech fizeram um pedido à FDA norte-americana para a utilização emergencial de uma nova versão da vacina Covid-19, que poderá ser utilizada em crianças entre os 6 meses e 5 anos de idade. A Igreja Católica da Nova Zelândia revelou detalhes de abusos perpetrados desde os anos 50 pelo clero e outros religiosos contra mais de 1000 pessoas, a maioria composta por menores de idade. 75% desses supostos abusos ocorreram antes dos anos 90. Foram mais de 1.680 alegações, envolvendo danos sexuais, perpetrados principalmente em instalações educativas ou lares residenciais. Segundo o presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Nova Zelândia, estas estatísticas eram horríveis, algo de que nos envergonhamos profundamente. Você ouviu o Giro pelo Mundo. A partir de agora, o seu programa favorito de perguntas e respostas no rádio. Super Quiz! Super Quiz! Ah, o mundo animal. Que universo mais fascinante, né? Sejam eles domésticos ou animais selvagens, esse é um assunto que todo mundo gosta de falar. Os felinos, por exemplo. Você sabia que um gato é capaz de pular 5 vezes a sua altura? O gato, ele tem um equilíbrio extraordinário. Numa queda, ele gira o corpo ainda no ar e cai sobre as patas, o que demonstra flexibilidade e robustez no esqueleto. Mas hoje vamos falar de um felino, digamos, mais feroz. O leão. Depois de quanto tempo de vida o leão desenvolve a juba? Letra A, 1 ano de vida. B, 2 anos de vida. C, 8 anos de vida. D, alguns meses de vida. Ou letra E, 6 meses de vida. Será depois de quanto tempo que cresce a juba do leão, hein? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, não sai daí! Você acabou de ouvir... Super Quiz! Super Quiz! 7:46. rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Rock. Cinema. Você gosta de um bom filme? Está no ar o Cine Pipoca. As melhores dicas de filmes para você. Filme Adaptação, um filme do ano de 2003, do gênero drama. Este filme traz em seu elenco Nicolas Cage e Meryl Streep. Já deu pra ver que o elenco é nota 10. E o filme traz a história de uma comédia excêntrica e nada convencional, sobre um escritor que, por puro desespero, decide incluir-se no roteiro que tenta adaptar com muita dificuldade. Já deu pra entender a linha do filme. Então, Nicolas Cage e Meryl Streep no filme Adaptação é uma ótima dica pra você estar curtindo aí, com sua família, com seus amigos, enfim, na sua próxima sessão de cinema. Fique ligado, a qualquer momento tem mais Cine Pipoca. As melhores dicas de filme para você. Cinema. Café com Rock. No ar, Fora de Série, o programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. Mr. Robot. Mr. Robot acompanha Elliot, um jovem programador que tem fobia social. Trabalha em uma empresa de cibersegurança de dia e como um hacker vigilante durante a noite. Ele precisa tomar uma decisão quando conhece um misterioso líder de um grupo secreto de hackers, que o recruta para destruir a firma que ele é pago para proteger. Elliot deve tomar a maior decisão de sua vida. O primeiro episódio de Mr. Robot foi lançado em várias plataformas digitais antes de sua primeira transmissão. Ele tinha uma visualização de 2,7 milhões antes da primeira transmissão do episódio. Você ouviu Fora de Série, o programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. Cinema. A partir de agora, o seu programa favorito de perguntas e respostas no rádio. Super Quiz! Super Quiz. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. No bloco anterior, a gente perguntou em quanto tempo de vida nasce aquela juba nos leões. Aos 2 aninhos de vida do leão é quando começa a nascer a juba, característica marcante do animal, né? O Super Quiz fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você acabou de ouvir... Super Quiz! Super Quiz! 7:54. Sky. Geografia Rock. Apoie Geografia Rock. Esta web rádio é independente. Se você quiser contribuir financeiramente, doe. Quanto mais colaborações, mais a Rádio Geografia Rock pode ficar no ar com uma programação diferenciada e voltada totalmente para a geografia. No site da rádio geografiarock.webradiosite.com tem meu Pix. Obrigado. Geografia Rock. Agora na sua rádio, Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você? Sonhar com lobo. Os lobos representam um elemento fortíssimo no mundo místico dos sonhos e estão diretamente relacionados com duas questões fundamentais: poder e decisão. Este sonho com lobo representa a força motriz de nossas vontades, em detrimento de algumas coisas que podíamos priorizar. Ao sonhar que caça lobos, significa que você está numa fase importante da vida buscando novas experiências, priorizando seu desenvolvimento pessoal, avaliando perspectivas. Sonhar caçando lobo quer dizer que você está forte, exercendo maturidade, e por cima das situações aflitivas e angustiantes. Você ouviu Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você? Café com Rock. Café com Rock. Antena 1 Notícias. Bom dia. O Departamento de Energia dos Estados Unidos está criando florestas artificiais com árvores mecânicas para combater as mudanças climáticas. O sistema artificial de captura de CO2, o dióxido de carbono, gás nocivo para a ocorrência do efeito estufa, é a nova aposta do governo norte-americano. O projeto é desenvolvido por engenheiros da Universidade Estadual do Arizona e já recebeu, só em 2021, o aporte de $2,5 milhões do governo federal. De acordo com o portal Tilt, a tecnologia chamada de Carbon Collect já está em uso e sendo comercializada por uma empresa homônima, com sede em Dublin, na Irlanda. A estratégia dos Estados Unidos é aumentar a quantidade de captura de CO2 espalhado pelo ar através desse sistema e diminuir os custos para esse tipo de operação. Os planos incluem implantar 3 florestas de carbono em 3 regiões diferentes do país, com capacidade para capturar 1.000 toneladas de CO2 por dia em cada unidade, mas por enquanto não foi estipulado um prazo para o sistema entrar em atividade. O foco dos engenheiros será as emissões que são difíceis de controlar por parte das agências reguladoras, como os gases dos carros, de aviões ou de eletrodomésticos. Klaus Lackner, professor responsável pelo projeto, explicou em entrevista ao site Inverse que os troncos das árvores mecânicas são, na verdade, colunas verticais altas de discos revestidos com uma resina química, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, compostos por discos separados por cerca de 5 centímetros como uma pilha. Como o CO2 está no ar, não haveria um mecanismo para levá-lo até a floresta artificial. No entanto, a corrente de ar será responsável por isso. Então, à medida que o ar sopra, as superfícies dos discos absorvem o dióxido de carbono. O pesquisador diz que o mundo pode realmente eliminar o CO2 permanentemente, mas isso só acontecerá se o carbono for minerado, transformado em estruturas sólidas. De acordo com Lackner, não basta apenas capturar o dióxido de carbono, é preciso adotar medidas de armazenamento do gás. Outra alternativa analisada, por exemplo, é converter o CO2 em combustíveis sintéticos como gasolina, diesel ou querosene. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. PGR denuncia ministro da Educação Milton Ribeiro por crime de homofobia. Polícia Federal diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso Covaxin. Nova subvariante da Ômicron é mais infecciosa do que original, diz estudo. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal por declarações homofóbicas em uma entrevista em 2020. O crime de homofobia é reconhecido no país desde 2019. Agora, cabe ao Supremo decidir se recebe o pedido e torna Ribeiro réu no processo. Na denúncia, o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros ressalta que o ministro recusou oferta de uma alternativa à punição judicial, o chamado acordo de não persecução penal. Na entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas. O presidente Jair Bolsonaro não praticou o crime de prevaricação no caso da negociação para a compra da vacina indiana Covaxin. Segundo as investigações da Polícia Federal, com base nos depoimentos dados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, não houve crime. A CPI, o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, deputado federal Luiz Miranda, disseram que se encontraram com o presidente na residência oficial e relataram suspeitas envolvendo negociações para a compra do imunizante. A subvariante BA2 da Ômicron é cerca de 33% mais transmissível. Esta é a conclusão de um estudo dinamarquês que analisou infecções em mais de 8.500 residências entre dezembro e janeiro. A nova cepa rapidamente assumiu controle na Dinamarca e também já foram registrados primeiros casos nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Noruega. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A crise Rússia-Ucrânia. Estados Unidos e Rússia debateram na segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a movimentação de tropas russas na fronteira ucraniana. A reunião, convocada pelo governo americano, ocorreu diante da expectativa de uma invasão da Rússia na Ucrânia, apesar do Kremlin negar a ação militar. O Brasil votou a favor da reunião no Conselho em apoio à proposta americana e contra o desejo dos russos que queriam evitar a discussão pública. A sessão foi mantida pelo placar de 9 votos a favor e 6 contrários. Apesar dos discursos, não houve resultados conclusivos no sentido de acalmar ou encerrar a crise. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O subprocurador do Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, enviou um pedido de investigação sobre o processo de compra de 500 fuzis da empresa Sig Sauer pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para ele, houve atuação do senador Flávio Bolsonaro na liberação de dinheiro do governo para isso. O pedido foi enviado à presidente do tribunal, ministra Ana Reis, na segunda-feira. Lucas Rocha também pediu o arquivamento da investigação que envolve o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No pedido, Furtado afirmou não haver mais motivos para tentar descobrir os ganhos de Moro depois que o ex-juiz criminal divulgou o valor de seus rendimentos como funcionário de uma consultoria. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido do Partido Novo para revogar a aprovação do chamado Fundão Eleitoral, que vai financiar as eleições. O procurador afirma que o dispositivo da lei, questionado pela sigla, seguiu os trâmites legais, sem ferir a Constituição Federal. O presidente Jair Bolsonaro declarou que a decisão de não comparecer ao depoimento marcado na Polícia Federal na semana passada foi do chefe da Advocacia-Geral da União, o advogado Bruno Bianco. A oitiva estava marcada por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo a defesa, o direito de ausência é respaldado em decisão do próprio Supremo. A Companhia Siderúrgica Nacional informou que a barragem B2, localizada em Rio Acima, em Minas Gerais, da Minérios Nacional, retornou ao nível de emergência zero, o mesmo registrado antes dos temporais no início do mês. Em comunicado, a companhia destaca que a estrutura não se encontra mais em situação de perigo e que a produção da mineradora já está sendo restabelecida. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros prorrogou a suspensão das operações nos portos do país até 18 de fevereiro. Segundo a CLIA, a decisão tem o objetivo de analisar a evolução do quadro epidemiológico no país e também de dar continuidade às medidas necessárias para a retomada da temporada. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 102.600 casos de Covid-19, somando mais de 25 milhões e 400 mil notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 188.400, a maior até agora, com tendência de alta. E o número de mortes registradas pela doença em 24 horas chegou a 442 na segunda-feira, totalizando mais de 627.300 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 565, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 149 milhões e 900 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 69,78% da população. 5 estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Noticiário Econômico. A demanda por crédito do consumidor avançou 2,7% em dezembro ante novembro, na comparação mensal. Com isso, a demanda encerrou 2021 com aumento de 6% frente a 2020. Segundo a pesquisa da Boa Vista, o movimento do índice foi impulsionado especialmente pelo setor financeiro, que caminhou em linha com a concessão de recursos às famílias. Peritos médicos do INSS iniciaram na segunda-feira uma paralisação de 24 horas em todo o país. A categoria reivindica aumento de 19% e melhores condições de trabalho. A Associação Nacional dos Médicos afirma que os pedidos dos profissionais são ignorados pelo Ministério do Trabalho e os peritos sofrem ataques desde setembro de 2020. Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, apurados pela BBC, apontaram que o volume de importação de armas de fogo no Brasil aumentou 33% no ano passado em relação a 2020 e chegou a 51 milhões e 900 mil dólares. O resultado inclui o aumento no valor importado e na quantidade de armas que entraram no país. O aumento na importação de armas é um efeito das mudanças nas regras que tornaram mais fácil comprar armamento. Noticiário musical. Os shows adiados da cantora Adele em Las Vegas podem causar um prejuízo de 115 milhões de dólares ao resort e cassino Caesars Palace Colosseum. A informação foi divulgada pelo apresentador escocês Ross King, da ITV. As apresentações estavam previstas para começar neste mês e terminar em abril, mas a artista adiou a agenda e disse que metade da equipe testou positivo para a Covid-19. Segundo King, a administração do complexo está fazendo de tudo para que os shows não sejam cancelados definitivamente. Último destaque do podcast Antena Notícias, edição deste 1º de fevereiro, o Rock in Rio confirmou o encontro entre a banda Living Color e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano. Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria no ano passado, teve que ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock. Siga nossos podcasts em Antena 1. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar.